Deus deu ao ser humano a capacidade de julgar seus atos, comportamentos e deveres com responsabilidade. Estabeleceu um princípio capaz de confrontar qualquer argumento contrário à realidade e às regras por ele estabelecida. Demorou de chegar. Demorou de chegar. É consciência e verdade, com certeza. Adoração, alegria, não tem pra tristeza. É som de louvor pela vitória alcançada. A certeza é essa, Jesus tá na parada. Não importa o que vão falar de mim. Não. Eu tô feliz, meu irmão. Eu louvo assim. Se está no Espírito, vem, traga os seus e bradaremos juntos. Glória a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida pro ser humano. Não tem saída, ou está com Jesus, ou vulnerável o diabo. É a situação, véi. Tá ligado na Bíblia, Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só é filho de Deus quem faz sua vontade. Não tem quebra galho e nem camaradagem. Se morrer no pecado, tu vai pro inferno. Não importa vestindo biquíni ou terno. Príncipe das trevas, diabo ou satanás. A intenção é te matar, o nome tanto faz. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não importa o que fala, o cético ateu. Arrependimento é a chave principal para o perdão de Deus. A mudança radical, sou mago, agora eu vejo, agora eu posso falar. Um papo firme, toque certo é pra você se ligar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Tô entrando na rima, eu sou o Deco. Consciência e verdade andando no caminho certo. Combatendo o bom combate espiritual. Porque temer ao Senhor é se afastar do mal. Soldados de Cristo marchando lado a lado a cada passo firme. Evangelho é pregado. Verdade, justiça, cinge o seu corpo. Escude a sua fé no Todo-Poderoso. Não temem a morte, caram tudo de frente. A salvação é um fato certo na sua mente. Uma arma poderosa, eu vou falar pra vocês. Faz mais estragos que uma M16. Atinge a alma, revela o coração. Abre os olhos dos homens pra que realmente são. Pra ser um cristão tem que se consertar. Pra honrar a Deus tem que se regenerar. Sou o Deco, agora vejo, agora eu posso falar. Toque fim, papo certo é pra você se ligar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência tá na mente, é só raciocinar. A verdade tá na Bíblia, é só acreditar. Consciência é a resposta onde você se liga. A verdade é a base onde você se firma. Consciência é a resposta onde você se liga. A verdade é a base onde você se firma. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência. Consciência e verdade. Consciência.